Salvador, América do Sol, no pátio número 3. Sete, acione identificação autorizada filha da bom, presença para 4.000 pés, que legal no 020. Boa, chegada bom, apresentando para 4.000, NH10, 107. Legal no 020. 020, graças a Deus. Com no 995, autorizada final LS. Autorizada LS, 995. chama 804, reduza 2109. 2109. 2103, 5. Uno 804, complete redução 709, desce 2000 pés, que legal no 021. 2000 pés, reduzindo 170, igual no 804. Uno 995, que legal no 021. 1021, ciente, 995. Bom dia, Salvador, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, passando 230 para o 160, ponto da ponta. 795, acione identificação autorizada a bom, se desça para 4 mil pés, que legal no 021. Identificou, desça para 4 mil pés, ajuste 1 no 021, bom no 795. 3517, desça para 2 mil pés, que legal no 021. 2 mil pés, 1 no 021, 3517. Tá, beleza, seu GLS avistou o gol 995. Gol 995 completa, afinal, torre 1 no 8, meia dúzia. Qual no 804, está autorizado, afinal, LS. Autorizado, LS, boa noite, 04. Salvador, bom dia, o gol 995, vai passar a duna, baixou, travou, avistou. 5 tonos visual, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso, baixou e travou, 95. Delta 3597, complexo redução 709, autorizado a sinal ILS. 170, autorizado ILS, Delta 3517. Estabilizado na ILS, boa noite 04. Boa noite 04, completa a final, torre 1 no noite, meia dúzia. 265, boa noite 04. Torre Salvador, boa noite 04, bom dia. Boa noite 04, continue a aproximação aguardando pista livre, é o número 2 para pouso. Aí ficou a boa noite 04. Nós 95 no solo agora aos 36, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 9. A direita, Alfa Juliette pro 9, boa noite. 204, cheque trem, livre pouso na 10, 20 calma. Livre pouso na 0, boa noite, 04. Salvador, muito bom dia, boa noite, na 7 com a Foxtrot, na chegada a ponte, passando o diesel 200 até o 80. 897, acione identificação autorizada na chegada a ponte, desça para 3, no 10, que é legal no 021. Para 3, no 10, no 021, na chegada a ponte, no 897. 5-7, complete a final, torre 1-8-6. É Juliette, 01, vamos lá. 3-5-7. 5-7, prossiga, está estabilizado. Completa a final, torre 1-8-6. 118-6 com torre, 3-5-7. 1-7-5, desça para 2-1-10, autorizada a final LS. 2000 pés, autorizado INS, gol no 7, 1 no 5. Dando pista livre, 35 no 7. 04, no solo 39, livra direita, prossegue via Alfa, Juliette pro 10. Juliette pro 10, boa noite, Alfa. Cinco no sete, o vento é calmo, tem livre pouso a 10. Livre pouso, TAM 3, 5 no 7. O América está informando que terminou o reboque, estamos posicionados no, na ponte 11, ok? Obrigada, até a próxima. Obrigado, bom dia. No 7, no solo aos 4-1, livra à direita, prossegue Alfa Juliette pro 4. Livrando à direita, Alfa Juliette, gate 4, 35 no 7. Marcha Lenk, bom dia, prossiga. Preenchimento do plano aqui, confere corredor Axel. Você sai corredor Axel e depois procede para o norte, confere? Sim, a gente vai cumprir o perfil do corredor forte, ok? Mantenha, escute a guarda, por favor. Afasta quantas milhas de Salvador? O 1897 desça para 2 mil pés, ajustando a 021, autorizado final LS, é forte estabilidade. Agora 2 mil pés, 021, o 1897, autorizando o procedimento. Bianca, quero o levantamento, confere. Está livre da restrição. Livre da restrição, valeu, 97, 021. Salvador, bom dia, Olimpiante. 808, no portão. Você já está saindo da frente? Arbol, transição elétrica. Arbol, elétrica, tá. Então, Salvador, bom dia, gol no 7 no 5, passando externo, baixou e travou. No 7 no 5, bom dia, tem livre pouso na 10 e vento é calmo. Livre pouso na 1 no 0, gol no 7 no 5. Eu falo meu Mike Charlie, aqui para o copy. Autorizado o voo local, meu pai, decola da 1 no 7 no forte, após decolagem esquerda. Aciona 0130 no transponder, 1208 controle. Chama quando pro táxi. 95808 para cópia. Paulo, bom dia, TAN 3171 com a Fox Guarulhos 1340. 171 para a cópia, 7186. 86. O pátio que o senhor se encontra? Sim, se autorizado até a interseção, reporta para ingressão no 7. Gol no 7 ou no 5, no solo 50, livra à direita, vai prosseguir via Alfa Juliette pro 2. Alfa Juliette pro 2, o gol no 7 no 5. 2862 agora, 3171 com a Fox, Guarulhos 340. 317-1 para Guarulhos, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, saída da Euleda Bridge, onde intercepta pelo Zulu no 6, Bravo até o Zulu 13. 5001 no transponder, 1208 controle. Autorizado Guarulhos, 360 nível, da Euleda Bridge saída, Ampla Zulu no 6, Bravo até o Zulu, direto 13. 5001 com o transponder, 208 controle, 3171. Chama quando proposto no 612. 3171. Excelente a linha e mantenha no 7.